Democrat-me que tá, me esqueça, só bati e me mata. Ele é vivo que bati e me mata. Nacional que bati e me mata. Cada que devo na ideia. Cada louco com na terra. Cada que devo na ideia. Lá no pouco tá me volta. Ele é vivo que tá me volta. Cada que devo na ideia. Democrático, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta, a vitória abro me dá volta. Amore democratico, cada gente con idea, cada loco con antea, nacional dirà mi bebe da rabbia, tu mi bebe nacional da rabbia, mi sali libi nacional da rabbia, mi bisinesi nacional da rabbia, tu mi danesi nacional da sombra, mi sali libi nacional da rabbia. Ora nacional da cosa, ora migliora nada cosa, umiliari nada rabbia, nacional da suca come srabbia, e battito di vittuvo, la società miramicana, la bacchivo che miramicana, nacional bacchivo che miramicana, la bacchivo che miramibite, ma cucu ma come cuta nete. Amore democratico, viva viva democratico, viva tutto democratico, viva tutto democratico, viva tutto democratico, viva tutto democratico, viva tutto democratico, viva tutto democratico, viva tutto democratico, viva tutto democratico, viva tutto democratico, da minha ideia de democrático, o moeno é bom que tá me vota, o batido de mim tudo, me dá amor e democrático, democrático me dá vida, o batido de mim tudo, e sabarico, democrático me dá queda, democrático me dá queda, democrático me dá queda.